Se namorar, estraga. Quanto mais você me usa, eu quero mais. Ilude mais. Se é mentira ou verdade, tanto faz. Mente mais e veja sem amor. Só não tira sua boca da minha. Sei que gosta do meu calor, mas prefere acordar sozinha. Eu aceito ser sua distração na madrugada. Pode ser com roupa, pode ser pelada. Precisa de amor, mata a saudade, depois vaza. Tá bom assim, se namorar estraga. Eu aceito ser sua distração na madrugada. Pode ser com roupa, pode ser pelada. Sessões de amor, matou saudade, depois vaza. Tá bom assim, se namorar estraga. Se der saudade, fala. Marcos e Beluta! Já rodou, satisfação estar com vocês aqui. Que honra, querido. Se namorar, estraga, meu filho. Canta bonito demais, vai. Me beija sem amor. Só não tira sua boca da minha. Sei que gosta do meu calor, mas prefere acordar sozinha. Eu aceito ser só distração na madrugada. Pode ser com roupa, pode ser pelada. Percepções de amor, matou saudade, depois vaza. Tá bom assim, se namorar estraga. Eu aceito sua distração na madrugada. Pode ser com roupa, pode ser pelada. Três sessões de amor, matou saudade, depois vaza. Tá bom assim, se namorar estraga. Se der saudade, fala. Se der saudade, fala. Israel Rodolfo, Marcos e Beluti.